Terminou agora há pouco uma solenidade de abertura das Olimpíadas internas aqui da APAE. E eu estou aqui ao lado dos professores a Suzaline de Vargas e o Carlos Eduardo Círico, que vão trazer um pouco mais sobre esse cronograma das Olimpíadas, que acontece nos dois turnos, de manhã e à tarde. Tivemos abertura nessa manhã, né, Suzaline? Mas à tarde também vamos ter essa solenidade. É isso mesmo. Hoje, então, foi a abertura oficial da segunda Olimpíada Interna da APAE de Gaspar. E nós estamos muito felizes com esse evento, né, dando sequência à primeira Olimpíada que já foi no ano anterior. E os alunos, eles estão muito felizes, né? O sucesso é garantido quando a gente vê a felicidade deles, né? Estampado no rosto. E é uma organização muito grande, né? Exige muito planejamento, mas que no fim dá tudo certo e a felicidade é garantida. Professor Carlos, que tipos de competições eles vão ter nesse período? Nós vamos ter o futsal, nós vamos ter a bote adaptada, nós vamos ter a corrida de obstáculo, o voleibol e o handebol e a pelota. Tudo vai acontecer aqui na escola, professora? Sim, todas as modalidades vão acontecer no nosso ginásio esportivo. Serão modalidades coletivas, como o Carlos já falou, o vôlei, o handebol e o futsal. Teremos também algumas modalidades do atletismo, arremesso de pelota, corrida com obstáculo, caminhada com obstáculo, caminhada com apoio. Teremos também a bote paralímpica, boliche também. E todas as provas foram pensadas de acordo com a debilitação dos nossos alunos. Então, todos eles vão poder participar de todas as modalidades. Agradecemos. Até uma pergunta. Os pais, enfim, eles podem participar dessas competições como torcida, enfim, interagir nesse momento ou não? Está aberto para todos que quiserem participar, para vir assistir as nossas Olimpíadas aqui, sim. Está liberado para todos os pais, professores, a comunidade, para todos que quiserem vir assistir esse evento e prestigiar nossos alunos. Então o ginásio está aberto, essas competições acontecem no turno escolar? Isso, a competição acontece durante o período escolar, no período matutino e vespertino, com as turmas cada uma no seu horário. E o encerramento, né, então a cerimônia de entrega das medalhas será na sexta-feira, de manhã a partir das 8 horas e à tarde a partir das 2 horas. São três equipes, cada equipe ela tem uma cor exclusiva, né? Ficou então azul, rosa e verde. E além da cor, então também tem cada equipe vai ter o seu nome, que são pontos turísticos da Grécia. Como a gente quis puxar tudo com a temática das Olimpíadas, nada mais justo também trazer o nome também da Grécia. Então hoje foi feito o sorteio das cores e dos nomes. E hoje, depois do nosso intervalo, então, a gente já começa as competições com o grito de guerra e a confecção da bandeira das equipes. Vimos aqui, professor Carlos, que para entrar nesse clima, temos aí uma decoração já com círculos olímpicos, isso tudo para ficar nesse espírito olímpico. Isso, e essa decoração foi feita com o auxílio de todos os alunos, pensado com eles, tudo feito juntamente com eles, e ficou, se puder observar, ficou lindo com a participação de todos eles com a gente aqui. Então, agradecemos a participação dos professores. Nesse momento, então, as competições já estão acontecendo e hoje à tarde vamos ter, então, a abertura e essa solenidade também para o turno vespertino. Diretamente da APAE de Gaspar, o repórter Jean Carlos.